Meu dinheiro arranjado nas roças de São Tomé. 4 anos de contrato com 20 anos de roça. Meu dinheiro arranjado nas roças de São Tomé. Cabelo rapado, blusa de branco, dinheiro no bolso, calção e boné. Quem é São Tomé? Quem é São Tomé? Calção e boné, boné e calção. Cabelo rapado, dinheiro na mão. Quem é São Tomé? Agora então volto, mas volto outra vez à terra que é nossa. Acabou-se o contrato dos anos de roça. Que é São Tomé? Que é São Tomé? Cuidado com o branco que anda por lá. Não sejas roubado, cuidado, cuidado. Dinheiro no bolso, ganhaste até da galinhas. E depois, se tás, depois atiras de graça um milhão da fama. Jinguba e bebes cachaça. 4 anos de contrato com 20 anos de roça. Meu dinheiro arranjado nas roças de São Tomé. 4 anos de contrato com 20 anos de roça. Meu dinheiro arranjado nas roças de São Tomé. Que é São Tomé? Eu fui São Tomé. Eu fui São Tomé. O sítio da minha embala, onde fica afinal? A terra que a nossa cheira, e pelo cheiro se sinta a minha boca, não fala a língua da minha gente. 4 anos de contrato com 20 anos de roça. Meu dinheiro arranjado nas roças de São Tomé. 4 anos de roças de São Tomé, que é São Tomé. Eu fui São Tomé, eu fui São Tomé. Ei, vai descansar, o dinheiro guardado no bolso da blusa. Ei, ei, vai descansar, o dinheiro guardado no bolso da blusa. Que é São Tomé, cabelo rapado, blusa de branco, dinheiro no bolso.